Vai começar! Preparem o canhão principal! Agora! E quem tá feliz vai jogando a mãozinha pro céu! Mãozinha pro céu! Mãozinha pro céu! Mãozinha pro céu! É o Pop Magalhães Barato! Bloco da Itera! Acelera tudo, acelera tudo, acelera tudo, acelera! Batidão, batidão, batidão, batidão! Explode o bagulho! Pop Song, o Águia da Amazônia. Ele! Bens! Dali, galera, dali, galera! Toma ali, tapinha, toma ali, tapinha, toma, toma ali, tapinha, toma ali, tapinha, toma, toma, batidão, vai! Toma na pressão, toma na pressão. Agora vai, explode o bagulho. Deixa assim. E quem vai chegar em casa só de manhã hoje, bota a mãozinha pro céu. Joga pro céu, joga pro céu, joga pro céu, joga pro céu, joga pro céu. Domingo e segunda-feira. Vai, garoto! Mais pólvora, maestro, mais pólvora, maestro, mais pólvora! Um pouco de pólvora para esquentar as coisas. Mais pólvora! Mais pólvora! Mais pólvora! Mais pólvora! Libera o som, garoto! Souza na Cidade Nova, sigo Rafael Diego e o Netinho aqui com a gente, PJL. Mais pólvora. Alô, meu amigo Jorginho dos Fanáticos. Alô, Kelly. Atenção. Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Agora vai. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. E a nossa família Loucos por Chope. Os canhões. Explode! Explodiu! Explodiu! Explodiu! Explodiu! E quem vai amanhecer no rock? Quem não tem hora pra chegar em casa? Quem não tem hora pra chegar em casa? Quem não tem hora pra chegar em casa? Quem não tem hora pra chegar em casa? Quem vai chegar em casa muito doidão hoje, chapado, loucão, bota a mãozinha pro céu. Bota a mãozinha pro céu aí que eu quero ver. Bota a mãozinha pro céu, quem não depende de ninguém. Vai, garoto, garoto. Lourinho da Itera. Você, Diego! E quem tá solteiro joga o bracinho pro céu. Só quem tá solteiro joga o bracinho pro céu. Quem nunca vai casar, bota a mãozinha pro céu. Oh. Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. E faz assim, faz assim. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô com fome, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Tô solteiro, tô filmado, tô de volta no mundão. Tô solteiro, tô filmado, tô de volta no mundão. Eu tô no baile, eu tô com fome, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora. Dá tchau pra quem namora. Dá tchau pra quem namora. Dá tchau pra quem namora. Porque ele tá na área. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. E quando ele chega o bagulho doida. As novinhas ficam loucas quando o águia talha. Tá ligado? Eu pego na pressão e as novinhas no ninho do águia. Mãozinha pra cima, só quem sabe dá picada. Agora bota a mãozinha pro céu. Bota pra cima, joga pro céu. Libera energia e dá-lhe! Uma bicada, uma bicada, uma, uma, uma, uma, uma bicada. Alô, mini equipe águia! Pode copiar, pode vir com uma bazuca. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Júnior Santorini. Essa que estremece, que balança, tá causando terremoto pelo norte e no norte. Esse pop é uma loucura! Lídia, ô Malídia. Joga! Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, pra cima. Põe a mãozinha pra cima e grita, ei! Vai, vai! Oh! Vai, vai! Cheiro de pólvora ferve. Agora, sangue. Agora, agora. Escureção. Deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Agora. Acende o celular. Acende o celular. Quem tem um celular, acende o celular. Quem tem um celular, acende o celular. E começa a girar, e começa a girar, e começa a girar. E começa a girar, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Explode o bagulho. Davidson, DJ Davidson. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e a novinha me adora. Eu tenho uma moto e a novinha me adora. As novas, as novas. Só quem tem moto aí, bota a mãozinha pro céu. Quem veio de moto hoje pra festa, bota a mãozinha pro céu aí, eu quero ver. Vai, maestro, vai, maestro. Põe o capacete e sobe em cima da motona. Solta o barulhinho que as novinhas se apaixona. Se apaixona. Estancou? Acelera, vai. Acelera. Acelera, maestro, acelera. Não vai morrer não, maestro, acelera. Não deixa morrer não, maestro, acelera. Vai, garoto. Evoluiu, ritmo agressivo, sexy Jorginho! Dos fanáticos, direto do Bingo e pro Pop Magalhães Guaraza! Ele, minha amiga Kelly, obrigado pelo carinho, valeu pela vida! Eu vou no Rio, ritmo agressivo, 150 pro Rio, levando levadas que você nunca ouviu, eu sou o Rio. Amigo corno, corno, corno. Só quem tem um amigo corno, bota a mãozinha pro céu aí que eu quero ver. Bota a mãozinha pro céu, céu. Mas não aponta pra ele, por favor, que ele pode estar sofrendo, ele pode estar doente de amor. Doente de amor. Fogo e remédio. Agora, agora. Guarda aqui na zona sul. Mas é o seguinte, o cara se mordeu. Agora ele tá falando o seguinte pra galera, ó. Minha vida é errada. Ninguém tem nada por isso. Lábio tem sangue. Eu posso fazer o que penso. Eu posso dizer o que penso. Ninguém que mande mim. E aqui, Bilogos Pochope, muito obrigado pela vida. Gabriel Lino, Mixon, Jailton, o Jorginho, o Andrei, Renan, Rian, Jameson, acho que é isso, tá aí com a gente. Só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Mas será que tem alguém do clube do Remo aí, tem? Pro papão. Torcida do Leão, bota a mãozinha pro céu e vem assim, ó. E a galera do Leão bate na palma da mão. E a galera do Leão bate na palma. Renan Moral e toda a comitiva da família Loucos Pro Show. Do Pop, do Pop. Fucking motion poppin', Billy's man, I feel just like a rock star. Grab me Google! Thank you, Whiskey, também, alô, DJ Filho! All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Temperatura esquenta, a temperatura esquenta. Sumiu, sumiu, sumiu, sumiu. A temperatura esquenta, a temperatura esquenta, a temperatura esquenta. Ó, ó, tudo esquenta, esquenta, esquenta, esquenta, esquenta, esquenta, esquenta. Aquele velho whisky falsificado em 30 contas. Santorini. Conhece, conhece, conhece. Conhece, conhece, conhece. Ela quer dar pra Ela vai pro rock doido, vestida de supreme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Meu amigo Felipe, do Eletro Paulo, Roçadeira. O César também da Eletrônica. Juntamente aí com a galera da família Águia. Aqui com a gente no Pop. Pistola pra cima, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, então joga pistola, então joga beado, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, então joga pistola, então joga beado. Bebê, vai. Deixa assim mais baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho. Só quem sente saudade de ex aí, bota a mãozinha pro céu. Não, bora fazer melhor. Quem sente saudade de alguém aí, bota a mãozinha pro céu. Ou quem já sentiu saudade de alguém, bota a mãozinha pro céu também. E vem cantando essa aqui pro maestro. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar, meu bem. Dinheiro era o problema e hoje tem só fumaça, é só de raça que sabe. E agora? Mente milionária no corpo de um favelado, tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado, eu sou romântico safado. E amanhã não vem. Porque quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu... Dale, garoto! Tu quebra de lado, empina pro alto, que isso gostosa... Lá vai tu, lá vai tu, gostosa. Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Tu quebra de lado, empina pro alto, que isso gostosa, lá vai tu, gosta. Tu toma na hora, nós tira, nós bota, tu desce, rebola, essa é a proposta. Tu toma na hora, nós tira, nós bota, tu desce, rebola, essa é a proposta. Toma, garoto! E ela me chamou e falou que gostou e quer mais um pouco. Mais de novo, eu falei calma, amor, espera, por favor, deixa eu respirar um pouco. Ela sentou e gostou. Pop. Produção. No beijo é firme, chamo de amor. E ela sento e gosto, fico e gosto. Chamando de amor. E ela sento e gosto, fico e gosto. Sento e gosto. No beijo é firme, chamo de amor. Bora, Magalhães, bora! Sento e gosto, fico e gosto. Chamando de amor. Oi, senta, senta, senta, vai. Senta, senta, senta, gosto. Senta, senta, senta, vai. Senta, senta, onde, né? Senta, senta, senta, vai. Senta, que eu sei que tu gosto. Senta, senta, senta, gostosa. Deixa no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. Deixa assim, libera, maestro, assim vai, garoto. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vai brisa na vibe do Kevin, o Craig. Do tabazão que te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. Vai brisa na vibe do Kevin, o Craig. Do tabazão que te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar. Bora, menina, que viagem! Abre, fecha, picadinho. Faça nem me sensualizando. Eu dou aquela saladinha. A veridosa vem jogando. Abre, fecha, picadinho. Faça nem me sensualizando. Eu dou aquela saladinha. Fim de semana é de ler. E os cria? Que os cria vai ficar sua. Se nós chamar, sei que elas vêm. Trabalho de comunidade. E agora? Já avisei pro Kevin Crespo pra soltar couro de verdade. E se for a minha ex, hoje tem baile da gaiola. Toma, garoto! Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou. Vixe, Maria. Viajei e vi, depois percebi que a liberdade em mim acabou. Foi até bom te encontrar. Pois é! Mas é o rock doido que eu amo. Me disse, eu nunca me engano. Se tu quiser queimar um balão. Pra cima, pra cima! Vai! Foi até bom te encontrar. Mas é o rock doido que eu amo. Popson, o maestro DJ Davidson. Vem que vem que vem que vem no batidão, no batidão, no batidão, libera o som. Vai, a bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo, descendo. Vai, vai, a bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo, descendo. Vai, a bola pro pai, novinha, vai. Descendo. Descendo, vai, a bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo. Bora acelerar essa moto, maestro! Acelera, vai! DJ Eric de Ferraz, pegou uma moda, pegou uma moda, pegou uma moda. Henrique de Ferraz comprou uma moto, pega a dela. No crau, acelera, acelera essa moto, acelera essa moto, acelera essa moto. Só vale se acelerar a moto, vai. Acelera, vai. Cabuda, cabuda. Olha, olha, olha, olha. Bora, meus bilheteiros! São Diego! Cabuda, cabuda, cabuda. Olha, olha, olha, olha. Brasil! Cabuda, cabuda.

cheguei. Oi. Cheguei. Cheguei. A festinha vai começar, menina. Um maestro. Uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Vai. Meninas, vem uma por uma. Convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia quem era a gente. Tomou só tapa na cara e saiu coreira aqui. E o meu parceiro Diego Brasil já tá na. Alô, Diego! Brasil! Os ossos bretei! Comi, bebi, não gastei nada. Comi, bebi, não gastei nada. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. Vale meu pobre. Eu quero mais. O que você quer? Um pouco mais. Depois do amor. O quê? Quero um carinho, um abraço. Me dá, por favor. No meu romantismo, não vejo problema. Te faço um pedido. Me leva pro cinema. Meu amigo Pantera, cadê o Pantera, hein? Não consegue entender. Alô, Pantera Pop! Pra... Tá disfarçado hoje. Pegue no colo. Diga que sou sua. Andar de mãos dadas. Caminhar na rua. Caminhar na rua. Vem! Não faz isso comigo. Eu preciso do teu abrigo. Meu bem, por favor, faz isso não. Eu preciso de carinho. E o que mais? E atenção. Aniversário do meu amigo Neguinho. Meu amor. O Neguinho Blaster do Pop. Em Paris, Duba, vai ser muito gelo por conta dele. Eu penso em você, meu amor, tu és. Meu amor, tu és. A noite, as estrelas iluminam meu quarto. Renato Magalhães, os Coringas do Coqueiro. E o Netinho, meu amigo Netinho. PJL aqui no Pop. Peço teu amor. hoje também o Boizinho. Completa 20 aninhos de idade e 10 anos de tela, meu irmão. Parabéns, Boizinho! Chora não, vai. Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci, não quero mais você. Vou encontrar um novo amor, estou cansada de sofrer. Com teus olhos, os meus olhos, ouvi o som da tua voz. DJ Filho, alô Hugo! O nosso parceiro Pantera Pop, o Pantera da família. Quem tá comigo? Você, o Jorginho, dos fanáticos. Um abraço a você, Jorginho. Tamo junto, maninho. Ô Pantera, manda um beijo lá pro Diego Brasil. Daqui a pouquinho, chego lá. O Pop da Amazônia. Bora, Pantera! Pop! Faltando. sorriso e eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Cê tá com medo, é? Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vetro tocar, deixa o coração depois se abrir. Três fotos aí, registrando todos os momentos da galera. Hoje aqui no Pop, Magalhães Barata. Bora, Gênio! Dia 14, Street Boys no Pop, live em Marundazinho. Circuito, alô, Kelly! Como é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito, você muito. Você queria? Eu queria tirar você da minha vida. Esquecer que um dia eu já te encontrei. Mas meu coração não quer deixar. Ele chama por você. Parceiro Zé da Kinga. Mas a galera que estão curtindo o Pop Som, obrigado com todo carinho. Sucesso DJ Betinho. Bora acelerar, acelerar, acelerar, acelerar, acelerar. Deixa assim, deixa assim, deixa no batidão. Deixa no batidão, deixa no batidão. Deixa no batidão. Ele já tá na área, alô meu performático Jean Apollo. Vamos meu performático DJ Jean Apollo. Meu águia! Se der, dê uma subidinha pra galera, meu águia! Asas pra família, abrindo suas asas, mostrando seu brilho. E dá-lhe picada, picada, picada. Lá vai ele. Vamos, meu performático DJ Jean Apollo. Vai, Jean, vai, Jean, vai subindo, Jean, vai subindo, Jean, vai subindo, Jean, vai subindo, Jean. E aí, meu performático? Beleza, Dave Show, meu maestro! E aí, Magalhães Barata, tudo bem? Então, bate na palma! Já, já, já, já! É 10 anos da inteira, maninho! O Águia chegou! O Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou. águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. E quando chega, quem acredita que o Paysandu vai subir pra segunda divisão, bota a mãozinha pra cima aí. Vem a torcida do Paysandu, bate na palma assim, ó. Já! Já! Já! Já! Já! Já! E quem é do Remo e acredita que o Leão vai ser campeão da Copa Verde? Bota a mãozinha pra cima! Já! Já! Já! Quem tá solteiro dá um grito! E diz assim, ó, quem tá casado fica em casa e o solteiro com a... É tchau pra quem namora, é tchau, tchau, tchau, o Pop chegou! Explode! são 10 anos de uma família que estão aí curtindo a aparelhagem que ela gostam, a aparelhagem que ela dá valor, que é o pop. E com muito carinho, eu sou aqui pra parabenizar vocês, viu, gente? Galera inteira, tá de parabéns. A festa é nossa. A festa aqui é de todos vocês. E parabéns e obrigado por escolher o som que vocês gostam. O som é... Pop Som. Agora os parabéns, maestro! Pra você. E nessa data querida, muitas felicidades. Street Boys também parabeniza a galera inteira. E aí, Lourinho? Agora você fica aí comigo aí, ó. Quando eu contar de 1 até 3, vocês vão gritar assim: o pop é o pop. Beleza? 1, 2, 3, o pop! Vai, Maestro! Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do pop, elas me adoram. As novinhas aqui do pop, elas me adoram. Vem embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com sensação. Senta. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Seja uma linda no PPG, pode começar a descer. Amor, eu sei que eu falhei bem. E aí, amor? Amor, eu sei que te magoei bem. Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. Meu amigo DJ Luciano! Agora aqui o DJ cantou! Namorado André aí, um abraço a vocês! Mais uma chance. Eu só te peço. Pop Som. Só mais. É Pop Som. Só mais uma chance. Pop Som. Bora fazer assim, meu Bob. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Rogério Show já confirmando a presença daqui a pouquinho lá no Mangueiro do Samba. Juntinho com o nosso pop da Amazônia. Bora, Rogério! Vamos pra cima, irmão, tamo junto! Obrigado, equipe Águia! Obrigado com muito carinho, equipe Águia aí! Valeu, maninho! Mão em cima! Segurar a dor de um coração. Dali Pantera Pop! Domingo vai estar juntinho com a gente! Do aniversário do DJ Brad! Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Pra viver desse jeito. Nosso amigo Jean Felipe Welder da equipe Pro Algo de Santo Antônio aqui no pó. Saudade da minha antiga viola. Que papai me deu. Os nossos Street Boys. Obrigado, meus Street Boys. Só me aguarde. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse. Meu amigo Jorginho! Nos fanáticos do Bingo! Aqui pela retaguarda do Águia! Alô, Kelly! Saudade da minha antiga viola. Bora, menina! Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não. Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração. Mas a madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração. O meu corpo era sua diversão. O nosso convidado era não ligar. Da cama amarrotada, das outras pela casa. O cheiro de amor do mar, o cheiro de amor do mar. Caiu na madrugada e vi que tava errada, tá desesperada. Nunca pra me encontrar, não bebe, vem me procurar. Não bebe, vem me procurar. A galera fica coração. O meu corpo era sua diversão. O nosso convidado era não ligar. Mas só sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa. O cheiro de amor no mar, o cheiro de amor no mar. Caiu na madrugada e vi que tava errada, tá desesperada, louca pra me encontrar. Então bebe, vem me procurar. A vaquejada começou e o paredão tocando. As minas tudo me... Bola, galera! Pra zorra! Em peso desde o comecinho da festa, alô Zé Daniel! Você falou que a vassoura que vai ficar, o touro é grande, não importa. A gente chama na canhota, puxa o rabo, a mão empata. Adivinha quem ganhou? Ô novinha, me escuta, sai logo desse prensado. Puta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor. Volta logo, volta, volta. E volta logo, volta, volta. E vai gritando, rebolando no galope. E volta logo, vai. E volta logo, vai. E vai quicando, rebolando no galope do papai. Volta logo, vai. E volta logo, vai. E vai quicando, rebolando no galope do papai. Volta logo, vai. E volta logo, vai. Olha, galera, dia 9 de novembro, aniversário do Ernesto. Com superversão da série Cuinarana. Portaria totalmente liberada pra galera. Quanto Monteiro. Meu cavalo espírito e roxo, cavalo campeão. A vaquejada começou e o paredão tocando. As minas tudo me olhando, caindo de gangue. O celular não sai da mão e o copo na boca. E o vaqueiro cavalo. Renato Magalhães, dos Coringas do Coqueiro. A gente chama na canhota, puxa o rabo a mão e nada. Adivinha quem ganhou? Ô novinha, me escuta, sai logo desse prensado. Muta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor. Volta logo, volta, volta, e volta logo, volta, volta. E vai quicando, rebolando no galamento. E volta logo, vai, e volta logo, vai. E vai quicando, rebolando no galope do papai. Eu vou levar ela semana na garupa da gacela. Eu, o meu cavaleiro. Só que vai dela, não aceita então. E a gente já vai se aproximando da nossa reta final, viu, galera? Horário estipulado é até 3 da manhã. A gente já tá passando 10 minutinhos. Top já vai chegando a reta final, tá legal? Valeu, galera da Itera! Obrigado, Magalhães Barata! Meu macho! E aí, Jean? Inclusive, quero abraçar com muito carinho meu parceiro Manfrini aí, o nosso futuro prefeito! Tá por aqui, alô Manfrini, um abraço, viu Manfrini? Tamo junto, hein? Você tá fechado com Pantera, você tá fechado com a gente também! Tamo no! Mas o amor ninguém explica, eu sou de família pobre, ela é de família rica. Vou fazer o que mandar meu coração, eu vou casar com ela, ele quer ainda não. Eu vou levar ela semana. Chegou. Pop São.